suas sombras. Na Vila da Folha, minha mente não bora, inteligência rora. Chico Amaro não, cuidado com as sombras. Na Vila da Folha, minha mente não bora, inteligência rora. Chico Amaro não. Olho pro céu invejando as nuvens e sua liberdade. Se eu pudesse escolher, eu não seria um ninja e entrar em combate. Por não querer essa vida, me julgam e dizem que eu sou um covarde. Mas não entendo porque a violência tem que ser a nossa realidade. Pode julgar, eu quero que se dane. Tome as sombras com o meu Kagemane. Mulher de tédio, mas não se engane. Levo seu corpo, te deixo em pane. Querem se comparar? Ninja, lamento, não vai conseguir. Tenho mais de 200 de QI. Eu já perdi. E quantas mortes não pude impedir. Como a chuva, lágrimas vão cair. Mas não posso desistir, Cuidado com as sombras. Na Vila da Folha, minha mente não parou, inteligência rora. Sempre um passo à frente com mil estratégias já desde pequeno. Fui o primeiro a me tornar Junin, todos me conhecem como gênio. Um ninja assim como eu, você sabe, só nasce um a cada milênio. Já se passou tanto tempo e eu já não sinto mais medo. Tem que honrar minha banda pra proteger quem ama e os meus rivais. Eu superei, tô lutando por nós pra honrar quem se foi com. Triste fundo, debaixo da chuva. Essa dor não tem fundo. Eu sei que foi minha culpa. Curena e me desculpa. Não pude salvar sua. Rido, mesmo que seja o mais mal, mesmo que seja imortal. Não importa, vou dar um fim na sua história. Seu pecado não tem volta. Você cavou sua própria cova. Sombras na Vila da Folha, minha mente não parou, inteligência rora. Chico Amaro não.